era una de las terceras alimentarias. 7 quase do centro ponto. ajuda aí 772. O número do corporal, seu estado encerrado. Contando o número 60, estamos contando o S, que foi 320 do Cibaúba. está chamando a torre? Transmissão está muito baixa, ok? Estou recebendo 2x2. Negativo. quero dar a ingressar, chamei ele, pronto, acho que é hoje que é Juliette. Oh. quero ver se você é 4 ou 6. Apatando, Oscar, CGS, tudo bem, tem 3 e 10, conforme a da saída, reporte 2 da linha da passagem de Salvador. Indicativo número 4, reduz a velocidade para 2209. Helena 312, se mantém no vivo 090, se mantém no 090. Thank you. just hit that blazing the face. Telegram 3 de novo. tratando do voo 060. contato, veio dar um lugar. Thank you, Gol 2177, tráfego já do estádio, continua a aproximação, aguardando a televisão na esposa. Certo. Azul 4450, na sala 24, velha direita, 21, pouso autorizado, pista 1-0, verso 080-08. 080-08, pouso 2-1-7-1. 3 horas em cima 8.